3601, chame o centro Recife, 1251, no alterno 3325. 251-3325, bom dia. 198, obrigado, bom final de semana. Tony Salvador, é o Abjet Whisky, Juliette, Juliette. Prossiga, Juliette, Juliette. Bom dia, Tony Salvador, Whisky, Juliette, Juliette, solicitou autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1, posição 1-1. Afirmativo, chame na saída do pátio 3. Luiz e Juliette, Juliette reportará na saída do pátio 3. O Xeré 6251 no cópia. Pronto, cópia 6251. Autorizado Guarulhos 360, via Pezulu 14, Grufe, a Pezulu no 6. E após conforme plano de voo, decolagem da 10 direita, da El Leda, após Leda, voa Crate. Controle 1 no 98, 5423. Guarulhos 360, Upenzulu 14, Grupo Upenzulu 16, conforme o plano. 10 é a pista, decola curva direita, da El Leda Crack. 199.8, controle. 5423, transponder 6251, está na remota 13, vai chamar em breve. Chama o centro Recife, corrijo. Suba restrito nível 340, gol 1021. 340 restrito, gol 1021. Gol no 021 no centro, solicita que o senhor suba restrito nível 280. Ok, sobe restrito 280, gol no 021. 0021, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, gol no 021, obrigado, bom final de semana. Torre Salvador, objeto Whisky, Juliette, solicitando autorização de ingresso no posto de 1 para a posição 11. Autorizado, chame no término do reboque. Repita, Torre, não copiei, Juliette. Autorizado, prossegui até a posição 11, chame no término do reboque, Juliette. Ciente, Juliette, reportará o final do reboque. dia. Bom dia. Azul 4177.com. Pronto. Autorizado Vitória 360, decolagem pista 10, curva direita, da El Leda Bidev. A rota é Prisco 50. O controle 119.8 e aciona 5433. Salvador, o Xané 6251 na remota 13, está ciente do último antigo. É, a informação ECO está pronto para o pushback acionamento. Está livre, Xané Taxi. Salvador, good morning. WebJet 749er, echo information, right to left. Webby 6749er, right to copy. Right to copy, 6749er. Clear to Guarulhos for level 340 via Paris 50. After takeoff, runway 10, right turn. Dial departure Leda, after Leda, be dead position. Salvador Control 109.8 and Skulk 5440. Clear to Guarulhos International Flight Level 340 via Upper Reef 50, departure 18, runway 10, right turn, dial departure then by Leda and BDEV 119.8 to departure control and Skulk 5440, WebJet 6749-85. 6749, report startup and push. Call back, Manari. Thank you. 749. Salvador, o Ultra 6211, estacionado com destaque, 9POB111, alternando caminhão, autonomia hoje é 3 horas mais 55. Táxi do Ultra via Pátio Índia, no ponto de espera 186, corrijo nessa frequência. 1014 é o ajuste. Confirmando Pátio Índia. Ativo, está livre o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia. Você, por gentileza, ratifique a torre 1186. É, permanece nessa frequência. Capa 1186 permanecendo nessa. E está livre o táxi.